00 e para encerrar esta apresentação, essa conversa com o Quaternalha, temos aqui uma gravação num arranjo de Sérgio de Abreu. Vamos ouvir o primeiro movimento, Introdução Embolada, das Baquenas Brasileiras número 1, de Heitor Villa-Lobos. Thank you. E assim tivemos o arranjo violonístico de Sérgio Abreu para esta Baquenas Brasileiras número 1, da qual ouvimos o primeiro movimento, Introdução Embolada, obra, claro, de Heitor Villa-Lobos, e que ouvimos numa gravação, num registro do Quaternalha, Quaternalha que estará se apresentando de amanhã até domingo na Caixa Cultural. E uma curiosidade aqui também é que nós há pouco falávamos com o Sidney Molina, um dos violinistas que fazem parte, que compõem o Quaternalha, e há uma coincidência aqui que me chamava a atenção em relação ao compositor, violinista e também violonista que viveu entre o século XVIII e XIX, o italiano Francesco Molino. Ele nasceu em 1775 e morreu em 1847. Vamos ouvir uma peça de Francesco Molino para violão e flauta. É o primeiro movimento, Romance, do seu duo, Opus 16, número 2. Uma leitura de Emmanuel Parrud na flauta e de Christian Rivet ao violão. Ouvimos o duo Opus 16, número 2, de Francesco Molino, do qual selecionamos o primeiro movimento, Romance. São 11 horas e 29 minutos. Na próxima meia hora, notícias do lançamento da nova série infantil da TV Cultura, que vem aí para animar a criançada de todas as idades. E uma comovida homenagem a Mercedes Sosa, feita por músicos portugueses. Aguardem que teremos Graças à la Vida. E agora o intervalo, veloz, e já voltamos. Rádio Metrópolis. Ari Barroso, interpretado pelo próprio Ari Barroso. Este é o tema de Um Pouquinho de Brasil desta semana. Um Pouquinho de Brasil. Ari Barroso, suas músicas, suas histórias. Um programa de Omar Jubran. Todo sábado, à 1 da tarde, na Cultura FM. Somos todos Teleton. Dia 7, a partir das 10h30 da noite, e dia 8, a partir das 9h da manhã, não perca uma verdadeira festa da solidariedade na TV Cultura. Teleton 2014. Toda quinta, na Cultura FM, Passeios da Memória, com o poeta Paulo Bonfim. Passeios da Memória. Toda semana, uma nova crônica. Sempre às quintas, em 2 horários, 9h da manhã e 6h da tarde. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo o que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades no meu caminho. E para que tudo dê certo, se preparar é muito importante. Checar os instrumentos, passar o som, conhecer o palco. Você que vai fazer o Enem dias 8 e 9 de novembro tem que se preparar também. Conheça o local da prova com antecedência, não esqueça os documentos, seja pontual e lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Mais dicas em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Cultura FM 103,3. Rádio Metrópolis. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Cultura FM de São Paulo, na Água Branca. Seguimos agora com uma composição de Johann Strauss, Filho, Bluet, Opus 271. Thank you. Os aplausos foram para a Filarmônica de Viena, conduzida pela batuta do maestro Riccardo Muti, nesta interpretação de Bluet, opus 271, de Johann Strauss, filho. E vem aí novidades para a criançada. A TV Cultura, o SESI de São Paulo, a Caos Produções, a Primo Filmes, promovem nesse momento, lá na sede da Fiesp, na Avenida Paulista, a coletiva de imprensa para o lançamento de uma nova série infantil que será colocada no ar aqui na emissora a partir de 10 de novembro. Promete empolgar adultos e crianças, e quem está lá e fala ao vivo conosco é a repórter Cirlei Ribeiro. Bom dia, Cirlei! Bom dia, Fábio. Tudo bom com você? Tudo ótimo. E aí? Temos aqui uma gravação. Thank you.